Projeto X Podcast. Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E aqui iremos falar sobre as nossas histórias de viagens, parte 2, dando andamento a um dos podcasts mais polêmicos aqui do Projeto X Podcast. A gente, né, não é tão internacional quanto a equipe da parte 1, mas a gente vai tentar. Ao menos eu imagino que esse podcast não será mais 18 que nem o outro. Não, não vai não. Então, vamos ativar nosso Friend Family e partir pra frente. Nessa equipe está aqui presente eu, Sr. Mugiwara, e eu sou o único que está realmente viajando quando está gravando esse cast, então vocês dois estão errados. Eu sou o Flávio Kiva e eu já soltei uma bomba dentro de um ônibus de viagem. Uou! Oh, yeah. Peraí, eu tô imaginando que pode ser essa bomba. É aquelas que você compra, tipo, bombinha que você acende com isqueiro, sabe? Faz barulho. Ah, tá, de boa. Pensei que era só um peidão mesmo. Não é um peido e também não é a bomba que explode tudo, entendeu? Bom, aqui quem fala é o Rods e vocês vão sempre lembrar que esqueceram algo logo depois de vocês fecharem a mala. Isso é foda. Ou então quando já saiu, né? É foda, pior é foda. Acontece. É sempre. Odeio minha vida. A gente tá aqui para fazer um cast de viagens, então vamos facilitar um pouco também a viagem de quem tá pensando em viajar. Vamos dar algumas dicas aí para vocês. Vamos começar pelo nosso pré-viagem. Os planejamentos, como fazer mala, coisa do gênero, que precisa levar, o que não precisa. Vamos embora aí. Eu acho que o primeiro step de quando a gente vai viajar é planejar para onde a gente vai. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu imagino que sim, né? Então, sim e não. Aí é uma situação, porque aí a gente vai entrar numa situação de tipos de viagem também. Ah, sim. Porque sim, a gente pode ter viagens planejadas, que a gente vai ter que planejar para onde ir, e viagens inesperadas, como viagens a trabalho, que vão surgir uma semana antes e você vai ter que ir. Não é você que escolhe, né? Você foi escolhido. Exatamente. Já aconteceu comigo também, já aconteceu os dois casos comigo. Mas assim, quando a viagem é planejada, pelo menos não sei como que eu começo. Eu começo fazendo uma listinha, porque eu sou o cara do Excel, né? Então, eu abro meu Excel, geralmente no trabalho, e começo a fazer uma lista de tudo que eu vou precisar na viagem. Então, tipo, eu já começo a pensar em mala, quais roupas eu vou levar, quantas roupas eu vou levar, quantos dias eu vou ficar, o destino, se eu vou ter que ir de ônibus, se eu vou ter que ir de avião, se eu vou de carro com alguém. É dica de ouro, né? Previsão de tempo, espaço, nome de onde você vai. Isso é importante também, previsão do tempo. É importantíssimo, cara. Pra você saber que tipo de roupa que você vai precisar levar. Às vezes você tá indo pra um lugar frio, outras vezes você tá indo pra um lugar quente. Então, se eu for pra um lugar frio, eu não vou exagerar de bermuda, tá ligado? Vou levar umas calças, paz e vice-versa, por aí vai, né? Eu tô numa pré-viagem que vai acontecer só daqui a 9 meses. E eu já estou fazendo a lista, já tenho minha lista no Docs. Olhando a previsão do tempo. A previsão ainda não dá, mas eu já tenho a minha listinha no Docs, tudo que eu pretendo fazer e tal, e cada dia. E claro, ela vai ser melhorada a cada dia ou a cada hora que eu tiver sem nada pra fazer no trabalho, mas eu já tenho ela, então eu já estou me preparando. Então, uma coisa que a gente pode deixar aqui como dica, se antecipar o máximo possível, basicamente. Então, se você estiver planejando para fazer alguma viagem, essa viagem já tem um tempo bom para você se planejar, fazer uma lista, separar coisa, planejar o que você vai ter que fazer dentro da viagem, quanto mais cedo você fizer, melhor, porque você vai poder ir lembrando coisas até lá e adicionar essa lista. Certo? Exato, né? Principalmente falando aí de viagem de entretenimento, né? Acho que a pré-viagem é essencial pra você ter uma boa viagem, né? Ela depende muito, né? Se você não se planejar legal, se você não fizer um roteiro bacana aí, você pode não curtir tão bem assim, né? Tal qual, sei lá, eu que tô assistindo muito Masterchef agora, né? Preciso fazer um mise en place lá, precisa organizar a cozinha e tal. Pré-viagem é necessária pra você conseguir otimizar o tempo, né? Curtir bastante e tal. E aproveitar tudo. Eu acho que principalmente se você for fazer uma viagem pra um lugar que vai ser muito difícil você voltar lá de novo, né? Você tem que pensar Exato. Em tudo, tipo, que nem vai ser uma viagem pro exterior, tem que pensar em tudo que tem no local que você vai, tudo que você vai querer fazer, tudo que você não vai poder fazer, deixar tudo pronto antes, porque você chega lá na hora, às vezes você não consegue nada, né? Sim, né? E quanto mais perto, talvez, decidir coisas, mais caro fica, né? Isso é importante também, né? É, exatamente. Fora que estamos em época de dólar em alta, né? Então, quanto Nossa. Antes você planejar, melhor. Exatamente. Se você conseguir comprar, melhor, porque aí você já pagou. Dólar não tem como subir mais do que você já pagou. Então, o problema é que quando você fechou a viagem e não comprou nada ainda, né? E o dólar tá subindo. Ai, ai, ai. E o dólar bateu 4,12. Será que dá pesadelo? Dá vontade de chorar. 4,12 sem considerar o IOF, né? É, então, dá vontade de chorar mais do que o normal. Planejado, tudo certinho. Então, a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer. Arrumar nossa mala. Pra arrumar a mala, você tem que ter o timing certo pra arrumar a mala também. Eu falo isso porque, às vezes, se você arrumar a mala muito cedo, você tá colocando coisa lá que você vai querer usar depois que você já arrumou. E se você arrumar muito tarde, você vai esquecer coisa, entendeu? Tem o timing certo. E não só, tipo, esquecer coisa. Por exemplo, quando eu fui viajar esses tempos atrás, ó, uns 2 anos atrás, eu fui viajar pra Bahia. E eu, tipo, fiz a mala um dia antes. Um dia antes, porque não era uma viagem muito longa. Ia ser menos de uma semana, 6 dias. Então eu me planejei mais ou menos, tal, tal, tal. Quando eu vi, eu não levei bermuda o suficiente, porque lá é um calor da porra. Eu não levei cueca o suficiente. Eu tive que lavar cueca no chuveiro. Não, isso é default. Relaxa. Até aí tudo bem, normal. Teve uma outra viagem também, que foi uma praia de São Paulo, foi uma viagem de trabalho também, e eu só levei 2 pares de meia pra ficar 3 dias, e tipo, eu não tinha meia para trabalhar, eu tive que repetir, cara, não tem o que fazer. Dá pra reutilizar, meia é uma coisa que dá pra reutilizar ainda. Eu tava numa cidade que tipo, é uma cidade turística de interior, que você só acha lugar pra comer, você não acha mais nada na cidade, não dava nem pra comprar 1 par de meia. Poxa, aí é complicado. Não, porque uma meia não é caro, né, tipo, é barato, mas e pra achar. Não é o preço, né? Antes também de falar sobre fazer a mala, uma coisa boa a se pensar é que tipo de mala você vai querer levar. Talvez, se você for ficar pouco tempo, é melhor levar uma mala pequena, que caiba como até bagagem de mão, porque aí você economiza bagagem para comprar no aeroporto também, né? Não, eu sou um cara que eu gosto de ser enxuto na mala. Tipo, eu levo o mínimo necessário. O mínimo necessário, eu não vou levar nada além. Tipo, eu odeio carregar peso. Sua mala fica sobrando coisa? Geralmente sim, eu odeio carregar peso. Tipo, não gosto, eu odeio carregar mala. Se eu puder, eu levo só mochila mesmo, só jogo tudo. Aí, claro, a roupa fica toda amassada, foda-se. Mas eu vou assim. O que eu puder reduzir de mala, eu reduzo sempre. Mas aí a gente também tem aquela campanha roupa amassada, usar sempre, né? É, pra quem passar, né? Eu já vivo isso normalmente no dia a dia, porque na viagem será diferente. Eu venho repetindo há um tempo assim, viagem, serviço, sempre pro mesmo lugar. E aí, conforme eu tô repetindo esse percurso, assim, eu tô otimizando cada vez mais o meu processo de mala. Assim. Eu tô numa otimização extrema, assim. Comecei com mala de despacho, mala de mão e uma mochila. E aí eu fui reduzindo gravitativamente até uma lancheira. Então... eu acho que eu tô mandando bem. Sensacional. O objetivo é só levar a lancheira mesmo, mano. Ah, olha, eu vou falar que assim, eu não consigo fugir muito. Geralmente, pra onde eu vou, eu acabo ficando tipo umas 2 semanas, 3 semanas. Então, eu prefiro levar uma mala que eu consiga saber que eu tô levando tudo que eu preciso, qualquer coisa que é útil. aquela sensação de escoteiro, né, Bug? Eu tenho que estar pronto pra tudo. Exatamente. Uma nevasca, um ataque de... Falando nisso, putz, boas coisas. Coisas que é legal você colocar na sua mala pra você levar. Ele mete um canivete na mochila e vai passar no aeroporto. exatamente. Parabéns. Porque, ó, pensa comigo. Primeiro, mas não coloque nada cortante na mala de mão. Na sua vida, né? Eu passei uma, mano, no aeroporto, porque a primeira vez que eu fui viajar, eu não sabia como era, né? E já entrando na zona de aeroporto, né? E tipo, as pessoas que viajam sempre, é um negócio extremamente automático. Pra vocês que estão viajando bastante, já deve ser meio automático. Pra mim não era. E ainda não é, porque eu também não viajo sempre. E tipo, eu fiquei muito perdido na parte de colocar a mochila lá no negocinho pra passar do detector. Você, pra mim é automático, cara. Então, é muito automático pra isso. Pra mim não era, eu não sabia como era. Eu nunca tinha entrado numa área de embarque, né? Aí eu comecei a tirar as coisas da mochila e eu esqueci que eu tinha colocado o iPad na mochila, né? E eu não tirei o iPad. Aí quando foi passar, ele acusou, só que o iPad tava deitado. fechado, na forma que acusou, parecia uma lâmina. O cara lá falou, ah, parece que tem uma lâmina na sua mochila. Porra. Eu falei, não. Aí eu, tipo, abri pro cara olhar, né, pro cara revistar, aí ele viu que era o iPad. Aí quando ele... Só que nesse meio tempo, já fica formando uma fila atrás de você. Já estavam soltando os patrulhadores alemães. Ah, mas aí é normal. Manda todo mundo esperar. Você já tá desesperado, as pessoas olhando feio pra você, tipo, esse porra não sabe andar de avião. E aí ele tirou o iPad, quando ele passou de novo sem o iPad, tipo, não deu nada, então era o iPad mesmo. Então foi, eu fiquei mais tranquilo, mas, mano, foi... Tenso. Mas, ó, eu vou te falar, geralmente iPad você não precisaria tirar, tablet, mas essas coisas. Mas eu tive que tirar. Notebook eles pedem pra tirar, tá? Eu tive que tirar, não passou com iPad. Eu não levei notebook, só levei o iPad. Outra coisa, aconteceu uma coisa bem similar comigo, mais ou menos nesse seu caso, Kiba. Porque eu ando com uma leitora de RFID, vocês não vão entender, mas enfim, uma leitora de etiqueta, tá? Bem simples. Só que ela parece um revólver, cara. Mano, a primeira vez que eu passei ali, eu esqueci totalmente dela. Aí o cara, ô amigo, por favor, abre aí. Por que que você tá levando uma arma pro avião? Eu... Já chegou dois tiras ali. O que que tá acontecendo aqui? Os tiras, Caraca, cara. Os tiras estão vindo. Depois disso eu aprendi automaticamente. Quando eu tiro meu notebook, já tiro a leitora também. Ó, uma leitora. Tá? Mãos para o alto, não, né? Já tira ela, já aponta pro guardinha lá da inspeção. Deve ser tipo aquelas leitoras de lista de casamento, sabe? Hoje em dia não usa mais. Hoje em dia é por código de barra pelo celular. Mas na época eram leitoras, assim, eu lembro de um vídeo, acho que era do Simpson, que ele sai fazendo a lista de casamento, ele sai, tipo, atirando em tudo, sabe? Parece que tá num filme de ação, é muito louco. Mas falando aí, nessa lança de mala aí, de revista aí, eu achei engraçado a primeira vez que eu caí na inspeção aleatória, cara. Falei, caramba, né, o aleatório existe mesmo. Isso nunca aconteceu comigo. Isso acontece só no internacional, né, o voo nacional. Não, voo nacional também. E aí, basicamente, eu olhava pras pessoas que caíam na inspeção e falava, pô, que chato, né? Aí no dia que chegou a minha vez, eu falei, é, o karma existe. Tipo, mas não é um chato por pena, assim, você, tipo, sei lá, tira sarro mesmo. Karma, meus amigos. Falando de coisas de colocar na mala ainda, eu vou dar umas dicas pra vocês do que levar na mala, que ocupa pouco espaço, mas salva vidas, cara. Realmente salva vidas. Leve com você, na sua mala, ou o que você puder, um cortador de unha. Tá? Por quê? Tudo bem, você pode até cortar unha. É. Mas, cara, você não sabe como isso salva vidas. Outro dia eu comprei, tipo, um mouse porque tinha quebrado. Aí eu comprei o mouse, cheguei pra ver. Era aquele mouse que você precisava abrir com uma tesoura, tá ligado? A embalagem, cara. Eu não tinha. Eu falei, caralho, o que eu vou fazer da vida agora? Entendi. Eu preciso do mouse. Aí, puta, foi lá o cortador, cortou, abriu o bagulho ali, tá ligado? Ah, eu sei, é aquela embalagem não, de plástico, cara, que não abre nem com reza, né? Eu tô ligado. Você pode sempre usar a segunda opção, decepar um dedo e transformar o osso numa faca. Pode ser também, é. Mas talvez o cortador seja mais prático mesmo, talvez. Eu acho que é. Então, o cortador de unha é uma coisa que salva a vida. Se você estiver no hotel, você pode ir lá na recepção e pedir pro cara cortar pra você também, né? Mas tudo bem. É. Imagino que não seja o pior dos mundos. Gente. Só pra fechar, talvez, esse tópico de malas aí e tal, uma das coisas, assim, que eu queria trazer aqui também, esse lance de arrumar mala, né? Fazer tudo caber é um saco mesmo, né? E aí, a única alegria na vida que eu tive por engordar foi esse lance de fechar a mala. Eu falei, caraca, agora eu tenho peso suficiente pra mala se comportar e fechar de verdade, sacou? Dá aquela, tipo, apoia com o joelho, assim, em cima da mala, fecha. Falei, é, cheguei nesse nível. Agora eu sou um adulto. Eu sou enxuto, mas eu já passei por isso também, de fechar a mala. Também, normal. Mas a minha mala é até que grandinha, mas eu já tive malas menores que também precisei usar um pouquinho da barriga ali, pó. Uma outra vez que eu viajei a trabalho, é a primeira vez, na verdade, que eu viajei a trabalho, eu não sabia nem como era, porque eu nunca fui de viajar muito, né? Até quando eu era criança, eu viajava muito pouco, eu só ia, tipo, pra praia, passar o final de semana, então era super rápido. E eu tive, tipo, a primeira vez que eu tive que usar uma mala. Eu não tinha mala de viagem, pra começar, né? Eu fui comprar uma mala pra poder viajar. E eu ficava na minha cabeça, mano, eu vou passar 5 dias numa cidade do interior. Precisa mesmo de mala? Será que se eu forçar com a mochila? Aí o pessoal do trabalho, ah, não, porque você não vai viajar sem mala. Eu falei, não, mas eu acho que cabe tudo na mochila. Mas são 5 dias, você vai ter que levar roupa social, vai ficar tudo amassado. Eu, mano, e qual o problema disso, né? Mas... Não, mas... Nesse momento você deveria ter falado, tipo, você olhou pra você mesmo, né? Viu a roupa já amassada. É, na época eu namorava com a minha mãe e com a minha avó, elas ainda passavam minha roupa. Hoje em dia já não mais. Mas era uma parada estranha, então eu falei, será que eu vou levar mala ou não vou levar? Vou passar vergonha na hora que eu chegar lá na van que a gente vai viajar. Só eu com a puta mala enorme e todo mundo de mochila, tipo, não sei o que fazer e tal. Aí eu falei, beleza, me pressionaram lá, comprei a mala. Cheguei, tava tipo todo mundo com mala, gente carregando duas malas. Eu falei, nossa, mano, pra que drama, né? Pra que tanta coisa, né? Aí eu falei, então eu tô bem até, né? Eu descobri que eu não sou o pior, né? A pessoa que leva mais coisa, eu sou a pessoa que leva menos coisa, né? Então tá bom. Mas é um negócio meio louco isso. Eu já tenho a minha fórmula do que eu preciso levar, né? Com variáveis de roupas de baixo, roupas de academia, de trabalho, de... Olha, depois que você pega o jeito, eu acho que não tem uma fórmula universal, mas você tem que saber a sua fórmula. Sim, é. Você tem que pensar no que você usa, né? Só que, tipo assim, eu também tava numa viagem que era a primeira vez que eu viajava trabalho. Aí você não sabe sua fórmula ainda. Tipo, era um evento da empresa que eu nunca tinha ido, era um evento anual que eu nunca tinha ido, era a primeira vez que eu ia. Eu não sabia como as pessoas se vestiam no evento, se as pessoas usavam roupa casual, se usavam roupa social, né? Eu não sabia se eu ia, tipo, ia ter tempo livre pra ir passear, pra fazer essas coisas. Então eu fiquei muito, o que eu levo, né? O que eu vou precisar levar? É difícil de você pensar. E assim, eu fui viajar com o pessoal da empresa que eu não tinha amizade, então eu não sabia se eu ia sair à noite. Eu não conhecia direito o pessoal, não era que eu não gostava, não conhecia. Não sabia se eu ia sair à noite, se ia fazer alguma coisa, se eu ia fazer amizade, se eles iam me odiar. Se no dia seguinte eu tava demitido. Não, porque assim, eu trabalhava no financeiro e os caras trabalhavam no marketing, né? Então, sempre rola uma certa rixa, vamos dizer assim. Não, eu não acho então... nem rixa, é uma situação de mundos diferentes. Não, e tinha uma mina lá, chefe do marketing lá, eu já tinha tretado com ela uma vez. Ixi, aí é louco. Então, né, tretado por causa do serviço. Então eu fiquei, mano, como que vai ser essa porra dessa viagem? Mas no final das contas deu tudo certo, foi legal, foi divertido até. Eu descobri os segredos aí. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você não disse que ia ser da Melô do Maneiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Uma outra coisa, fora aeroporto, eu não sei se pra vocês já fizeram isso, mas tem outros dois tipos também de locomoção, né? Que seriam ônibus e carro. De carro, eu acho que não tem muito segredo não. Só planeje bem pedágio e tempo para descanso. Step, pro caso... Não, obviamente, não só step. Revisão do carro. Step, eu já passei por uns apuros por causa de step, mano. Viajando com banda, nunca mais na minha vida eu quero isso. Eu só vou falar que eu sou o campeão de pneu furado. Eu já furei muito pneu, cara. Uma vez foi com o Jim, inclusive. Voltando do carnaval da Casa do Panda. Furar pneu no meio da estrada de madrugada, com a galera mais louca do mundo, né? Que ninguém sabe nem o que tá fazendo. Não sabe nem onde tá, louco. Então revise seu carro antes de viajar. Sempre isso. Bom. Ônibus, cara. Ó, uma coisa que eu falo. Se você for fazer uma viagem longa, tente pegar semi-leito, cara. Porque, olha, executivo até que é legal, mas semi-leito é um confortozinho. E geralmente não é caro. Eu já fiz 8 horas de viagem sem ser semi-leito, mano. Foi a pior viagem da minha vida. Eu já fiz mais. Eu fiz 14 horas de viagem. Eu não quero parecer gordofóbico nem nada, mas eu sentei do lado de uma senhora acima do peso. E ainda fui com metade do joelho no corredor, né? Porque não cabia. Ela invadiu a linha imaginária do... exatamente. Do apoio de cotovelo. Não foi legal. E ainda virei chacota ainda, porque foi viagem com a banda também. Pô. Virei chacota. Sofreu e ainda foi zoado. Cara, antes de entrar no aeroporto, só falando um pouquinho mal do ônibus, eu odeio o sistema de distribuição de malas em ônibus. Odeio, assim. Quando você, tipo, leva uma mala grande, assim, com pessoa, tipo, numa viagem que você não conhece, os caras, tipo, simplesmente botam lá no meio de uma porrada de mala que fica lá embaixo do ônibus e foda-se, tá ligado? Depois na hora de pegar. Sem controle nenhum, sem controle nenhum. Eu que sou meio paranoico, acho muito zoado, assim, mas muito. E passar por isso com instrumento musical? Pô, né? Mano, é pior ainda, porque, tipo, o instrumento, além de tudo, você não pode levar em cima, né? É delicado, né, cara? É delicado e, tipo, os caras tão foda-se pro seu instrumento musical. Então, é foda. Fica aqui a indignação. Vamos melhorar esse controle de mala aí. Empresas de ônibus, por favor, façam alguma coisa. Sem as filas? Quero burocracia. Vamos criar processo, por favor. E aí, voltando então pra Trindade da ida aí, né? Uhum. Pensando um pouco no aeroporto, caras, que negócio esquisito, né? Que é esse clima de aeroporto assim, né? Porque tal qual a rodoviária, né? Tá todo mundo ali mega de passagem, né? Pessoas que estão transitando, se despedindo, se emocionando. É muita gente e muita gente ficando, tipo, pouco tempo que já vai sumir, vai chegar mais gente. É um fluxo louco. Tem gente dando graças a Deus que tá se livrando, tem gente triste, né? É, então. Então tem muita energia confusa, eu diria, dentro dos aeroportos aí, né? E aí, tipo, tem todo aquele lance, né? Tanto na parte de desembarcar, que embarcar e desembarcar em aeroporto é uma porcaria, né? Às vezes melhor, às vezes não, mas é sempre ruim. Mas é sempre um tumulto, é sempre cheio de gente. Não, sabe o que é engraçado? O aeroporto, pra mim, a minha visão que eu tenho de aeroporto, que eu só fiz duas viagens de avião, né? Então, são poucas. Mas a minha sensação de aeroporto é uma mistura. As pessoas que estão lá, elas vivem numa mistura entre aquele filme O Terminal e O Esqueceram de Mim, tá ligado? Sensacional. Porque é o Terminal, aquela pessoa que parece que tá morando lá dentro, e O Esqueceram de Mim é aquela pessoa que tá desesperada porque vai perder um voo. Eu tá vou falar que eu já tive uma mini sensação de O Terminal, porque eu tive que ficar 6 horas esperando dentro do aeroporto pra fazer conexão, cara. Louco, hein? E eu já tenho história do outra ponta já. Eu já bati um recorde olímpico de corrida curta pra não perder voos. É, eu nunca passei por essa. Aliás, o mais próximo que eu cheguei foi O Esqueceram de Mim, O Terminal não. O Esqueceram de Mim porque quando eu fui viajar pra Belo Horizonte uma vez e tipo... Sua família já tava no aeroporto e você não? Não, não, foi a trabalho. Ah, tá. E por algum motivo a gente se atrasou, assim, a gente se atrasou, porque a gente, ao invés de cada um ir direto pro aeroporto, a gente, por idiotice, decidiu se encontrar no escritório. Bem percebido, boa. Alta avaliação é o primeiro passo. Não, a gente vai pegar um voo 11 horas da manhã, vamos nos encontrar às 9 no escritório, pra quê, né? Não tem motivo pra isso. Fica a dica, todo aeroporto tem um lugar chamado meeting point, ponto de encontro. Sempre quando você for viajar em grupo, viaje e fale assim, vamos nos encontrar no meeting point. Aí você chega no aeroporto e pergunta pra qualquer um, onde é o meeting point? Não, se encontra no portão, dentro do avião, é melhor. Se encontra dentro do avião, você nem quer olhar pra cada pessoa. Pode ser também, é justo. Eu nem sei por que a gente fez isso. É claro que uma galera junta sempre atrasa. A gente chegou no aeroporto, e nem era aeroporto grande, era Congonhas. A gente pensou que era o lugar, era tipo, a plataforma era em um lugar e era na outra, tipo, do outro lado do aeroporto. A gente tem que atravessar o aeroporto correndo, né? E, mas deu tudo certo, a gente não atrasou, não perdeu o voo. Deixa eu falar uma coisa também, pra facilitar a vida de pessoas, tem um bagulho chamado check-in online. Faça sempre seu check-in antes. Sim. E já imprima você mesmo em qualquer terminal a sua etiqueta de mala, se você for despachar a bagagem, e já coloca você na bagagem, pega a fila que é self-bag tagged, alguma coisa assim. E aí você não pega fila nenhuma, cara. Você só vai lá, entrega e vaza, cara. É, não, é mó engraçado que hoje em dia as pessoas pegam fila porque gostam, né? É, exatamente. É impressionante isso. É, todas as vezes eu vou no aeroporto, eu já faço o check-in antes, já vou no terminalzinho, imprimo minha tagzinha, coloco na mala. Aí eu tô indo lá. Não, o check-in dá pra você fazer um dia antes, sim, em casa. Sim, 2 dias. Até. É. Mas as pessoas deixam pra fazer na hora, lá no aeroporto. Aí pega mó fila. Não, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso. Se você não precisar despachar, então melhor ainda. Você nem precisa encostar lá. Você pega no seu aplicativo, já tá lá o cartão de embarque e você já vai saindo, cara. Papum. E quando vocês chegaram no destino, né? E vai pegar a mala e a mala não aparece. Cara, que mini infarto. Não, isso eu nunca tive. Dá um desespero, não dá? Dá um desespero. Já aconteceu com isso comigo viajando pra fora, cara. Olha que horrível. Nossa. Aí é tenso. É pior ainda. Eu tive a mesma experiência 2 vezes quando eu fui pra Bahia e quando eu voltei da Bahia. Caraca. Que foi, tipo, eu cheguei lá no aeroporto, fui pro aeroporto de Porto Seguro. O aeroporto era muito pequeno. Chegou no aeroporto, no despacho de mala, e era assim, era um voo, era um evento da empresa, uma convenção que a empresa faz todo ano. Então, o voo, tava praticamente a empresa inteira, todo mundo que era de São Paulo, tava dentro daquele voo. Então, tinha tipo umas 30 pessoas, assim, conhecidas, né? E começava a chegar as malas, o pessoal pegando as malas e saindo, e a minha não vinha. E eu ainda tinha botado meu chaveirinho de Zelda na mala pra eu reconhecê-la de longe. Poxa. E a minha mala não vinha. Falei, mano, tá foda. E deu uma volta, e tipo, eu vi que começou a repetir mala. E a minha não vinha. Falei, mano, o que aconteceu com a minha mala, né? E eu despachei a minha junto com a do pessoal do escritório. Então, assim, as das meninas vieram e a minha não vinha. Eu, mano, eu vou morrer. Fudeu. Até que, tipo, depois de muito tempo, ela apareceu lá no longe. Aí eu já saí correndo e fui pegar ela lá do outro lado pra, tipo, abraçar a minha mala, sabe? É minha mala. E na volta eu voltei pro Guarulhos. Aí eu desci lá em Guarulhos e lá é, tipo, enorme. enorme o aeroporto e tal. E a minha mala também demorou. Na volta a gente botou meio separado. Só veio eu e duas meninas. As malas delas apareceram e a minha não. Caralho, E aí começa a chegar gente, começa a aparecer gente, tipo, que eles misturam de outros voos, né? Começa a aparecer gente e aí, cadê minha mala? Cadê minha mala? Até que eu passou um tempinho lá, apareceu e foi mais tranquilo. Falei, ah, posso ir pra casa. Foi tenso. Uma outra coisa, fora isso de mala, dentro do avião, eu também faço uma recomendação. Troque seu assento pra caso você esteja na última fileira ou na fileira antes da saída de emergência. Não fique nessas fileiras. Por quê? Alguém sabe de vocês dois? Não faço ideia. Não. Vocês ainda não estão viajando tanto quanto eu. Essas fileiras, elas não reclinam a cadeira. Ela fica reta. Putz, eu sofri isso, Mug. Boa. Putz, cara, é muito ruim. Então, tipo, se você pegar a última fileira ou as fileiras que ficam na frente da saída de emergência, elas não reclinam a cadeira. Então, tome cuidado. Sempre quando você for fazer o check-in, verifique seu assento e mude caso você esteja numa delas. Tá? Boa. Fica a dica. Fica a dica. Não passei por isso, não passei por isso. E o pequeno produto interno bruto de um aeroporto, né, cara? Os preços são impressionantes. Todo mundo... Eu lembro que antigamente eu ouvi a galera falando assim, não, o aeroporto é caro. Eu falei, caramba, não pode ser tão caro assim, né? Mano, é tão caro assim. Cara, é impressionante o preço de um pão de queijo no aeroporto. É absurdo, cara. Tipo, não tem parada no mundo que me assuste mais depois de ver o preço do pão de queijo. É como se todas as cafeterias fossem, tipo, Starbucks e França Café. Não, assim. Eu acho que passa ainda, viu? Que, ó, passa longe. É mais caro ainda. Então. Mas, cara, é absurdo, assim, a nível de falar, caraca, meu, o que que tá acontecendo aqui com essa matéria-prima? Por quê, né, velho? Não, mas dá pra entender o custo, né, e a praticidade, né? Você é refém. Você é refém. Mas também tem, não sei, mas os aeroportos de capitais geralmente tem redes, né? Redes é o mesmo preço, não muda. Ah, cara, eu lembro que, não sei, faz tempo que eu não como numa parada assim de rede lá em aeroporto, mas eu lembro que até, tipo, McDonald's, as paradas assim, passavam um pouquinho, hein? Ah, não, mas é padrão. Eu lembro que eu comi no Subway, no aeroporto de Belo Horizonte lá. E tava ok. Com fins. E tava o preço normal, não foi nada fora do normal. Até porque eu paguei no VR e depois pedi reembolso. Oi, é. Claro, estou viajando. Não quero nem saber, estou viajando. Mas eu comi no Subway, eu lembro que foi um preço normal, assim. Eu lembro que eu vi preços muito caros no aeroporto, mas a rede Subway, McDonald's, tava ok. Eu comi no Subway. Cara, e o tempo de espera no aeroporto, cara? Porque você, tipo, é forçado a chegar cedo, porque se você atrasar um minuto, você se ferra, né? Mas ele, apesar de eles poderem fazer delay de voos, e acontece mesmo, né? Mas, pô, a resposta contrária não existe, assim, não existe perdão se você falhar por um minuto. Você não pode atrasar de jeito nenhum. Às vezes que eu fui, eu sempre me planejei pra chegar cedo, só que assim, eu fui com a galera que já tá acostumada a viajar. Então, tipo, eu tava desesperado, né? Vou perder o voo. Esqueceram de mim na cabeça, né? E a galera tava tipo, foda-se, né? Ah, não, é normal. Então eu fico estressado porque eu quero chegar logo e a galera tá nem aí. E acabou que a gente ficou bem em cima da hora, assim. Fomos os últimos a entrar no avião, mas deu tudo certo. É, eu recomendo vocês sempre chegarem, tipo, 2 horas de antecedência antes do início do embarque, se forem Guarulhos. É, Guarulhos eu não sei, que eu só desembarquei lá, eu nunca embarquei, então eu não sei. Se forem outro aeroporto, 1 hora tá de boa. Mas se forem Guarulhos, chega com no mínimo 2 horas de antecedência. Sabe por quê? Você vai andar lá dentro, né? Não, não, você vai ter fila pra despacho de mala. Mesmo com a self-tag, você pega uma filinha, mas é bem pouco, tipo umas 2, 3 pessoas na sua frente. Aí você vai ter fila pra entrar na área de embarque, pra pessoal, tipo... Mas, ô, Bugui, esse negócio também depende da companhia também, né? Não, não, não. A fila pra entrar na área de embarque... Assim? A fila pra entrar na área de embarque só tem uma área de embarque, cara. Aliás, não, tem não, a entrada interna... Não, de mala e... Self-tag, não. É, tipo, mas aí a self-tag, tipo, é rapidinho. Todas as companhias têm e geralmente é rápido. Não tem muita gente, tipo, pra pegar. Só se você não fez check-in, aí você vai sofrer. E merece por sofrer. Merece por sofrer, porque você não fez check-in. Você merece, a culpa é sua, né? Só que a fila que você vai encarar pra pegar a área de embarque, que é onde você vai pegar pra tirar suas coisas, passar pelo leitorzinho de metal, é uma só pra todo mundo tá embarcando naquele momento, tá ligado? E ali é punk, cara, muita gente em Guarulhos. E fora que você pode chegar e ter que andar muito até o seu portão. Outra coisa da hora é a fila do portão de embarque lá. É engraçado. Aí você começa a pensar no nível daquela pessoa. Porque tem aquela pessoa que fica sentada até a fila diminuir, tipo, até acabar pra ser a última mesmo. E tem até aqueles que querem ser o primeiro, né? Cara, mas eu entendi. Antigamente eu olhava assim e falava, por que esses otários estão em pé na fila? Mas aí depois eu cheguei no ponto que eu entendi, pelo menos na minha visão, pra que vale a pena você ficar primeiro nessas filas aí, né? Se você não for prêmio e tal. É porque, por causa da bagagem de mão. Se você não aloca ela lá nos primeiros lugares, você tá com a bagagem de mão. Se você deixa pra depois, pode ser que despache sua bagagem de mão. E aí você vai ter que esperar, tipo, reencontrar a mala, e aí a gente volta pro capítulo do Kiba perdendo as malas na Bahia. tipo isso mesmo. Mas é só pra isso. Não, tipo, se for pra qualquer outro motivo, eu não perdoo também. Outra coisa também, se você tiver bagagem de mão que você quer deixar perto também de você, porque às vezes nem é só de ter que despachar. Você chegar muito no final, aí você não vai conseguir colocar a bagagem de mão perto de onde você tá sentado, deixar em outro canto, tá ligado? Mas é esse acontecimento aí, né? Uma outra coisa que eu achei engraçado quando eu peguei avião é que como eles fazem você se sentir incluído, como se vocês fossem realmente uma tripulação, né? É engraçado. Tripulação preparar pra descida. É, eles falam com você como se você realmente fizesse parte daquilo. É uma parada divertida. Porque viajar de ônibus não tem essa interação. Você não faz parte. Mas aí você fica pensando, mano, se der uma merda no avião, aquela galera realmente é uma tripulação. Você está, sabe? Vocês vão morrer todos juntos, entendeu? E numa viagem de ônibus, você tem mais chance de sobreviver. Então é uma parada louca. Eu achei muito estranho na primeira vez. Hoje eu já tô acostumado, né? Mas foi muito estranho na primeira vez. É se fazer parte, sabe, do negócio. Você chega. Uma coisa, na verdade, que você geralmente vê até antes de passar pelo aeroporto é o hotel, o lugar que você vai ficar. E aí você vai, quando chegar, você vai pro hotel. Não necessariamente, né, Bug? Eu já dormi na casa de desconhecido. Também tem essa parada. É, inclusive, eu tava com você nesse rolê. Exatamente. As mochilagens aí da vida. É. Eu tava com você nesse rolê, foi louco. A gente não sabia nem onde ia dormir quando chegou na cidade. Caraca. A gente dormiu na casa de uma pessoa que a gente só sabia o nome, e eu acho que eu tinha visto ele uma vez antes do rolê, assim, eu nem sabia. Alguma parada assim, mais ou menos. Eu nem sabia quem era a pessoa direito, mas a gente foi e dormimos lá, e ainda conheci uma família ainda dele, foi mó legal. O cara foi bem receptivo. Não tenho do que reclamar, mas foi estranho. Foi deveras estranho. Bem, mas se você souber que você vai ficar num hotel, alguma coisa, você vai procurar um hotel, vale algumas dicas, tá? Primeiro, se você tá viajando pra fazer, tipo, turismo ou alguma coisa já específica lá, tente ficar perto de onde você vai fazer essas coisas, entendeu? Não pegue um hotel que seja mais barato, mas muito longe, que você vai acabar gastando demais com passagem. Gasto que você vai ter de passagem, você poderia ter pego um lugar mais próximo. Não, e digo mais. Se você mora numa grande cidade, o sistema de ônibus e metrô, e se tiver metrô, é uma bosta? É, mas funciona. Agora, você vai pra uma cidade muito pequena, tipo uma cidade que não é capital, é muito pior isso. Tipo. A gente reclama do que a gente tem aqui, mas sério, o nosso é muito bom perto de alguns outros. Então, o ideal seria que você ficasse hospedado em um lugar que você pudesse ir a pé pra onde você vai, né? Fato. Também verifique referências do hotel, se o lugar é bom, coisas. É bacana, às vezes você dá uma verificada, sei lá, se tem academia, se tem café da manhã, piscina, mesmo que você não vai usar, mas verifica se tem, tá ligado? Porque, às vezes, tá lá, você pode usar, ajuda. Eu já falei que uma vez eu fiquei hospedado dentro de uma escola. Você não, como que eu ocupai lá, como que era o movimento social? Nas minhas andanças com banda, uma vez a gente foi fazer um show e... Com banda. vamos mudar. Nas minhas viagens com banda de rock, a gente uma vez foi fazer um show em Belo Horizonte também. E, assim, a organização falou, a gente tem um local lá que vai ficar hospedada toda a equipe da organização. A gente fazia evento de anime, né? A gente tocava música de desenho, fazia evento de anime. Toda a organização vai ficar hospedada lá. Se vocês quiserem, são quartos de tipo, alunos internos mesmo. É uma ala de como se fosse um colégio interno. Mas, a gente, vamos, foda-se, né? Bora, né? A gente tá tocando por micharia, pelo menos a gente vai passear um pouquinho, conhecer um lugar diferente, né, vamos? Aí, beleza, chegamos lá, era uma escola, e tipo, era época de férias, então não tinha aluno, né, na escola. Não era que nem Hogwarts. Aí, aí chegou lá, a gente foi, ficou nos quartos, dividiu a banda em dois quartos, porque a gente era uma banda grande. E tipo, mano, a escola estava vazia, a gente chegou, era umas 7 da noite do sábado, a gente ia tocar no domingo. Tipo, não tinha ninguém na escola, a gente ficou passeando lá pelo... A galera que tava hospedada, ela tava toda no evento, né, porque o evento tava rolando já. Então tava vazio, não tinha ninguém. A gente ficou passando pela escola. Aí o pessoal resolveu comprar tequila. A gente aliás, foi a primeira vez que eu tomei tequila. Foi dentro de um colégio interno em Belo Horizonte, hospedado. Foi tipo uma parada muito louca. Em corredores escuros, assim, não tinha ninguém. Foi um lugar que o show foi da hora pra caralho. Foi um dos melhores shows que a gente já fez na época, né? Tô ligado. Foi um puta show. Eu não estava, mas tô ligado dessa história. O evento chamava Anime Festival, se eu não me engano. Eu sei que é o maior evento de anime de Belo Horizonte. E, tipo, ele chega no mesmo nível dos eventos de anime daqui de São Paulo, de gente, sabe? É muita gente. Então, foi um puta show, a galera curtiu pra caramba. Só que essa parada de ficar numa escola fechada, sem alunos, tipo, vazio, corredores vazios, não tinha nada, assim. Foi um negócio louco. A gente já ficou tirando foto lá, tomamos bronca do guardinha da escola. Tomamos tequila, o pessoal ficou muito louco dentro do quarto, né? Miolo. Na época eu não bebia, eu tomei só um pouquinho. Consciente. Beba com responsabilidade, galera. Mas falando de hotel também, o lance importante é o café da manhã, cara. Porque você é refém do hotel, né? Você não vai querer sair com olheira pra procurar café e padarias, né? Então, tipo, isso também é bem importante aí pra quem tá hospedado e se entendendo, cara. Eu tenho um lance com hotéis também, no geral, que uma coisa que pesa muito pra mim quando eu viajo, né? Seja trampo, seja lazer, é banheiros. Eu sou muito, tipo, paranoico com banheiro. Uma vez a trampo sofri também, porque apesar de ser no hotel que eu meio que ia sempre, os quartos mudam, né? Apesar de acho que também ser o mesmo valor, mas é tipo questão de disponibilidade e tal, né? E aí, tipo, tinha um quarto que era a mesma acomodação, só que o banheiro era muito menor, assim, o box e tal. Eu falei, pô, mano, me troca de quarto aí, né? Enfim, né? Tipo, você já tá longe de casa e tal, né? Tipo, pelo menos eu quero ter um conforto no banheiro normal, né? Eu quero ter espaço. Isso é uma coisa legal de se falar, Rods. Não fiquem com vergonha de pedir pra trocar seu quarto, gente. Sério mesmo. Se você verificar, putz, o ar-condicionado não tá legal, coisa de gênero, ou... canal de TV, saca? Não, pra eles é normal isso, não é algo fora do comum. Não, mas eu antes, eu era receoso, meu, putz, eu tô aqui, só tipo, um negocinho que tá, não tá tão legal. Cara, troca de quarto, normal, cara, é padrão, vai na fé. Não fica num lugar que, tipo, não tá ao seu agrado, hein? Cara, eu uma vez, na verdade, eu passei por uma situação em que eu não podia trocar de quarto por esse motivo, mas foi acho que essa foi a pior viagem da minha vida. Eu falei que a outra foi a pior, mas essa foi a pior. Pensando bem, eu fiquei na verdade a gente foi num evento da empresa também, trabalhar, e eu fiquei hospedado com um cara, tipo, a gente dividiu o quarto, e aí eu fiquei hospedado com um cara que eu não conhecia direito e tal. Mas sem problema, né? Isso não era problema. O cara trabalhava na empresa também, mas sem problema. Só que aí eu fiquei o dia inteiro trabalhando no evento, porque eu fui pra trabalhar, não fui pra curtir. Fiquei o dia inteiro trabalhando e tal. Quando foi umas 10h30, 11 horas, eu falei, vou dormir, fui pro quarto, depois de jantar e tal. Quando eu cheguei no quarto, o cara tava lá. Eu não tinha visto ele o dia inteiro. Eu vi a mala dele lá no quarto, quando eu passei lá, mas eu não vi ele, né? O dia inteiro. Aí ele tava lá no quarto. Aí eu tomei banho, fui deitar assim, aí ele falou, se você quiser, você pode ligar a TV. Aí eu, não, eu vou dormir, né? Não, mas é que eu errou com pouco. Falei, fudeu. Deu ruim. Fudeu. Mano, o cara, ele deitou na cama. Não deu um minuto. Sério, um minuto. Foi um negócio assim. Eu queria dormir assim, sério. Eu não consigo deitar e dormir assim tão rápido. Deu um minuto e o cara começou a roncar. Mas o cara parecia um trator. Parecia que tinha um trator dentro do quarto. Foi horrível, sério. Horrível. E, tipo, o cara roncou a noite inteira. Ele não parava. Eu comecei, tipo, a fazer barulho pra ver se ele parava de roncar, tá ligado? Ele não parava. Eu tô lembrando de histórias que aconteceu assim também, mas cara, foi com amigos. É melhor eu não comentar. Não, o cara, eu não tinha o que fazer, eu não tinha intimidade com o cara pra poder falar, mano, você tem problema. Vai curar isso aí. Aí, e eu fiquei puto, tipo, eu falei, meu chefe tava no mesmo hotel que eu, só que ele tava no outro quarto, e ele tava no quarto sozinho, né, porque ele é chefe. Aí, eu mandei mensagem, falei, mano, aqui tá horrível, o cara, ele ronca muito. Aí ele, né, problema seu, meio que não falou assim, mas meio que isso. Meio que problema seu. Aí eu mandei áudio pra ele, era tipo 2h30 da manhã, eu mandei um áudio pra ele, olha, não consigo dormir por causa disso. Aí eu gravei o cara roncando, foi horrível. No dia seguinte eu mal conseguia trabalhar de tanto sono, porque eu não dormi a noite inteira, né? Cara, dividir quarto com estranhos é horrível. Nossa, foi horroroso, assim, horroroso. Na última noite, o evento era aqui, era no Guarujá, não era longe de São Paulo. E o cara tinha ido de carro, né? Eu tinha ido com a van lá, ele tinha ido de carro. Aí na última noite tinha o jantar de encerramento do evento e no outro dia era o check-out, né? Aí ele falou, não vou ficar pro jantar não, eu vou embora. Ele foi embora antes, né? Porque no outro dia, acho que era sábado, era domingo. E o evento era sexta, sábado e domingo. E no último dia, ele queria ir pra casa. Ele foi embora antes, aí eu fiquei sozinho no quarto. Foi a noite mais maravilhosa da minha vida, sério. Eu nunca dormi tão bem como eu dormi aquela noite, sério. Mas enfim, se vocês puderem não dividir quarto com desconhecidos, não dividam. Eu também já tive caso de dividir com desconhecidos e dividir com conhecidos que roncam. E vou falar o seguinte, com desconhecidos pode ser até mais agradável, digamos assim, do que com conhecidos. Conhecidos, às vezes você tipo, meu, você tá naquela tipo, será que eu vou acordar o cara? Ah. Ou será que eu vou tacar o tênis no cara, entendeu? se for conhecido, com certeza eu vou acordar ele. Mas vou acordar de um jeito, né, tipo, jogar travesseiro. Tampar nariz, né, faz a técnica. O cara conhecido, foda-se. Tipo, se for um amigo, se for algum de vocês, foda-se. Agora, um cara desconhecido, não dá, você não tem a mesma intimidade, né? Você não pode nem falar nada, porque o cara pode se ofender e, tipo... Achar ruim, né? Sabe? Não dá. Aí eu peguei trauma, falei, nunca mais eu vou pro... Que era o evento que ele chamava Congresso, né? A gente chamava só de Congresso. Eu nunca mais vou no Congresso, eu falei pro meu chefe. Aí no ano seguinte eu não tava mais na empresa, eu fui pra um outro evento. Falei, mano, só falta ter que dividir, né? Que foi o evento da Bahia. Aí eles me deram um puta quarto, o hotel era 5 estrelas lá, super top, era um resort, né? Me deram um puta quarto, sozinho no quarto, banheiro enorme, frigobar, tudo, meu, maravilhoso, assim. Eu tive uma outra experiência, a experiência de uma boa viagem. Falar sobre um pouquinho sobre nossas próprias experiências também, tipo, onde viajamos? O Mug conhece o país inteiro, né, agora? Cara, o Mugiwara tá incessável. Eu vou adiantar aqui. 26 estados e Distrito Federal, 27. Quantos você conhece, Mug? Ó, eu já fiz as contas. Já percorri por 12 estados, ainda não fui no Distrito Federal, mas já fui por 12 estados do Brasil aqui, cara, tendo viajado, hein? E talvez eu acabe ficando internacional também. Argentina, México, talvez, mas por aí vai. Por enquanto, gente, ó, contando rápido aí, eu vou falar que eu já viajei antes também, antes de começar a viajar a trabalho, já viajei muito, tipo, por lazer, né? Por ir num show com a galera, conhecer pessoas. Então, antes, muito, eu já tinha viajado bastante, já de carro, até mesmo pra Minas, já tinha viajado pra Espírito Santo de carro, já tinha viajado pra Curitiba, já tinha viajado pra... isso aí. Tinha conhecido esses três estados, fora São Paulo. É, na verdade, Curitiba não é estado, Curitiba, tudo bem. Desculpa, é Paraná. Tá. Paraná. Mas agora eu já conheço, cara. Natal, Rio Grande do Norte. Cara, já conheço Paraíba. O seu achievement, o Locked, foi o Acre, Mug. Estou chegando lá. O Acre foi o local. E eu já viajei até pra Roraima, Rondônia e Acre. Cara, esses três lugares. Linear da civilização humana. Desculpa quem escuta a gente, mas é desses lugares. Mas, mano, é muito fora do comum esses locais pra nós, né? Não sei. Eu acho muito fora do comum. É estranho, né? E vou falar que eu encontrei, inclusive, ouvinte nosso lá no Acre, hein? Mas beleza. Chine, você tá escutando aí? Nós, valeu. Um beijo pra galera do Acre. Um beijo pra galera do Acre. Eu vou falar de todos os lugares que eu fui até agora, sem contar, acho que o local que eu estou ainda, não vou falar tanto dele, porque eu estou ainda conhecendo. Eu acho que facilmente Roraima foi o piorzinho lugar que eu já fui, cara. Pior lugar... mais insano, assim, mais visão de Far Cry, tá ligado? Meu, que lugar que eu tô aqui, tá ligado? Onde que eu vim parar, né? É, o Acre nem foi tanto assim. Acre foi uma cidadezinha bonita, a capital, cara, Rio Branco. Cruzeiro do Sul, por sua vez, que também é no Acre, já não é, né, não é tanto. Tem uma coisa que eu senti muito falta em Cruzeiro do Sul, que são calçadas. Caraca. A cidade não tem calçadas. Tem calçadas, né? Tô na avenida principal. O resto... Não, eu de, falando de Brasil, eu não conheço muita coisa não, conheço só quatro estados. Quatro estados. É, São Paulo, né, óbvio. Ok. Paraná. Ok. Bahia e Minas, Minas Gerais. Que eu fui pro Paraná, fui pra Maringá. Eu, pra Bahia eu fui pra Trancoso. Minas Gerais eu já viajei bastante, que eu tenho família lá, mas eu já fui também pra Belo Horizonte. Você não foi pra Extrema, e eu, isso... Extrema não foi. Você não foi pra Extrema, você não foi pra Extrema. Eu só passei por ela, mas eu não cheguei a entrar. Interior, na verdade, interior de São Paulo eu já fui pra várias cidades, assim, que eu já fui na época que eu tocava em banda, a gente praticamente semana sim, semana não, tava viajando pra alguma cidade do interior. Foi uma parada interessante de descobrir que existem muitos eventos de anime, muitos mesmo. Eu não sei se existem agora, mas existiam, né? Hoje em dia já tá meio defasado, mas existiam muitos eventos de anime. E eu já conheci, assim, cidade interior de São Paulo, eu já fui. O mais longe foi São José do Rio Preto. Cara. Que acho que são 7 horas de viagem. Mas eu já fui pra várias, assim, próximo de São Paulo, eu já fui pra várias cidades, tocando. É, eu tô meio que na de vocês dois aí, né, nos estados, assim. Acho que o único que eu acrescento aí é que eu fui pra Maceió, né? Cara, que saudade das praias do Nordeste, hein, lugar. Nossa, o Nordeste é um lugar muito bacana. Já aviso aí que o Nordeste é um dos lugares mais bacanas que eu já fui. Mas um ponto legal do Kiba é isso também, assim. O interior dos estados, assim, são outros universos, assim, né? A gente tá muito acostumado com eixo de capitais e tal, mas, poxa... A gente vive numa bolha. A verdade é que a gente vive numa bolha. A gente não sabe como é, tipo, o interior... Não tô falando do interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo é até um pouquinho diferente. Mas você vai, tipo, pro interior da Bahia... Cara, eu fui pro interior do Acre. Algumas cidades... É, então, interior do Acre, algumas cidades do interior de Minas. Tipo, eu tenho parentes que moram em cidades, assim, de 50 mil habitantes, sabe? É muito pequena a cidade. Então, tem cidades muito menores, né? Mas 50 mil é uma cidade muito pequena. E, então, a gente não tem noção dessa realidade, de como é diferente, né, velho? Como a vida é outro ritmo de vida, assim. Eu não conseguiria morar, eu particularmente não conseguiria. Bem... É, Rods, você, por onde você já desbravou o Brasil? Ah, não, então, o que eu falei, acho que a maioria dos que vocês falaram aí, mais o Maceió. Maceió, você foi Curitiba Paraná, também, que é... lugar seu... Paraná, que agora você vive lá, né? Cara, eu tô mandando mais os direitos dos cidadãos de Curitiba do que... do que os meus atuais aqui como paulista. Mas o lance de viajar, assim, que eu acho engraçado, assim, é principalmente esse lance de bússola natural, cara. Aqui em Sampa, eu ando tranquilo, assim, em todos os lugares, assim, facilmente sei onde é o norte, o sul, leste ou oeste. E, na verdade, isso deveria ser um skill de todos vocês que estão escutando, viu, galera? Saibam onde é o norte, sul, leste ou oeste, por favor. Na verdade, a gente é uma parada engraçada, mas a gente, tipo, só de pensar pra onde fica, com essa visão de mapa que a gente tem hoje usando o GPS, só de a gente olhar pra uma avenida, a gente já sabe onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. É uma parada muito, muito louca. Exato. Isso. Exato. Né? Mas aí, quando eu chego em outros lugares, cara, por mais que eu seja, tipo, uma avenida só, eu começo a ficar perdidaço, saca? Não sei mais andar, não sei mais sobreviver. Olha, eu confesso que quando eu tô passando no lugar pela primeira vez, eu fico extremamente perdido. Eu não sei, mas eu sou extremamente... Não extremamente, mas eu tenho um certo receio de lugar que eu não conheço. Principalmente cidade grande, sabia? Eu não tenho tanto disso. Eu fico... Eu me sinto... Eu tenho um receio, sabe, de me perder, de não saber por onde andar. E às vezes eu fico pensando que eu quero muito viajar pra fora. E às vezes eu fico pensando, puta, eu vou pra uma cidade grande, eu vou pra uma Nova York da vida. Cara, é muito grande, é outro idioma, é uma parada muito estranha. Cara, você tem internet no seu bolso, cara. Eu sei, mas eu não sei se é uma fobia minha, mas eu fico com um pouco de medo, sabe? É estranho isso. Não sei se passa, Não sei se é porque eu nunca fui, Em lugares grandes urbanos, assim, o segredo é Google Maps e fone de ouvido, cara. Google Maps, fone de ouvido e Uber. Eu me senti assim a primeira vez que eu fui pra Belo Horizonte, que é uma cidade grande também. Eu me senti muito assim. Depois, na segunda vez, eu já tava mais de boa. Mas na primeira vez foi meio estranho. Talvez seja algo na minha cabeça, algo psicológico, né? É, talvez. Mas olha, eu acho que com a internet hoje, mas mesmo sem internet, uma coisa que eu recomendo, eu fico geralmente muito perdido, mas na primeira vez que você for sair de um lugar pra outro, olhe bem por onde você tá passando, ponto. Decore por onde você passou, saiba onde você tá entrando, por onde você tá saindo. Que, meu, tipo, depois que você passou, tipo, um dia você tá familiar com o lugar, cara. Sei não. Bota fé aqui, velho. Vai na fé, vai na fé. Bota fé. Mas eu falei aqui, tipo, eu acho que o pior lugar que eu fui, o lugar mais insano que eu já fui, foi o Roraima. Pra vocês, o pior, o lugar que vocês mais penaram, assim, tipo, problemas, foi onde? Problemas foi São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Por quê? Vou explicar por quê. Porque a gente viajou de Kombi, fez você passar 6 horas numa Kombi, Kombi faz um barulho infernal do cão, assim, você fica surdo. Tipo, eu cheguei em casa e ainda tava ouvindo o barulho da Kombi, hein? Você tem uma ideia. A gente viajou de Kombi e a gente fez um bate-volta, tipo, uma viagem de 6 horas bate-volta. Isso não existe. Cara, bate-volta de Kombi, 6 horas, é louco. A gente foi fazer um show, né? E tinha na banda, a gente tinha um cara que ele tinha carteira pra aqueles veículos maiores, sabe? Ok. Só que não tinha o veículo maior. Aí o que, que a gente decidiu? Ah, vamos usar parte da verba que o cara vai pagar pra gente no show e vamos alugar uma van. Só que a van é muito cara, né, pra alugar. Então, vamos alugar uma Kombi, porque o preço é o mesmo de um carro normal, né? E cabe mais pessoas. Aí inventaram de alugar uma Kombi. Mano, aquilo foi... A ida foi de boa, né? Porque a gente foi de manhã e tal. A gente foi, saiu de São Paulo 6 da manhã pra chegar lá um pouquinho depois do meio-dia, né? Foi 6 horas de viagem mesmo. Chegamos lá, o show era 3 da tarde, 4 da tarde, mais ou menos. A gente chegou lá e era um show no Sesc. Puta, Sesc legal lá, o Sesc de São José do Rio Preto. Tocamos, fizemos o show, foi mó legal e tal. Na hora de voltar pra casa, já eram umas 7 da noite. Eu falei, puta, a gente vai chegar de madrugada, né? Em São Paulo, mas tudo bem. Aí o cara falou, não, eu levo cada um em casa e tal, vai ser de boa. Beleza. Aí pegamos a Kombi, todo mundo cansado já, o cara que tava dirigindo já tava exausto, porque já tinha dirigido 6 horas pra ir, né? E ele era o baterista da banda, Dan, e ia, e era mais 6 horas pra voltar. É. Aí, o cara estava cansado. Eu sei que teve uma hora que ele tirou um fino com o caminhão, que eu morri e voltei, sério. Eu morri. Aquela hora eu morri do coração e voltei. Aí, eu sei que o Dan tava meio cansado, eu sei que ele parou, depois desse fino do caminhão, ele parou. E, tipo, começa a ficar que ele parou no acostamento, né, um pouquinho. Aí começa a dar aquele desespero em todo mundo. Tipo, mano, e agora, né? Já são 30h. Era um domingo, amanhã iremos trabalhar. Todo mundo, eu preciso trabalhar amanhã, né? Tenho carteira assinada. Então, né? Há quanto tempo da cidade vocês estavam ainda? Não, eu nem sei onde a gente tava, porque o celular já tinha acabado a bateria. Na época não tinha muito essa parada de powerbank. E a gente tava no meio de uma. Tava numa Kombi, não tem como carregar um celular numa Kombi, né? Uhum. Não tem carregador. Aí eu já tava desesperado, não sabia onde eu tava, no meio da estrada. Minha mãe me ligou, tipo, uma hora lá que pegou o sinal. Também não pega sinal em lugar nenhum, né? Uma hora que pegou o sinal, minha mãe me ligou e, tipo, onde você tá? Eu falei, ah, tô indo. Que hora você vai chegar? Meu, não sei. Foi assim, tem. Aí eu sei que eu cheguei em casa, era, tipo, depois de muito rolê, assim, eu cheguei em casa, era umas 3 da manhã, mais ou menos. E eu já tava, tipo, desesperado, tipo, amanhã eu preciso trabalhar, a gente vai ficar preso nessa estrada, vou ter que ligar pro meu chefe e falou, ó, não vou trabalhar por causa disso, né? Mas no final das contas não morri, mas eu pensei que ia morrer aquele dia. Você trabalhou ainda no dia seguinte? Fui trabalhar, morri ainda, mas fui. Mas foi tenso, assim. Sensacional. É a pior viagem que eu já fiz na vida, aquela. Senhor Rodrigo Nunes. Ah, cara, minha vida é muito contida. Tudo equilibrada. Foi tudo de boa. Não, mas, mas cara, a minha também. O problema é a vida das pessoas com quem eu me misturo, entendeu? Você falando de viagem, eu falei do local, mas eu não falei da viagem, da pior viagem que eu já fiz. Porque, crianças, quando eu falo que eu viajei por Roraima, Rondônia e Acre, eu viajei esses 3 lugares num período de 1 mês. E, cara, o que acontece? Pra economizar custos, porque quem tava bancando essa viagem não era a minha empresa, e sim, tipo, o cliente. O que que acontece? Eu fui pra Roraima, lá no topo do Brasil. Aí eu precisava depois ir pro Acre. E depois do Acre, Rondônia, né? Tipo, mas beleza. Aí o que o cara fez? Pô, eu não vou pegar o avião de Roraima pro Acre, pro indivíduo, porque é muito caro. Então eu vou pegar de Roraima até Rondônia. De Rondônia ele pega um ônibus até o Acre. É perto, né? É perto. Estou fazendo aspas com a mão aqui na cabeça. É perto. Aí, senhores, eu peguei um ônibus de 13 a 14 horas, passando por fuso horários. Louco. Eu sei que eu saí, tipo, meia-noite não, era 10 horas da noite de um lugar, e eu cheguei, tipo, às 10 da manhã, só que, cara, tipo, passou fuso horário, tipo, mudança, e, tipo, cara, foi louco, foi... E detalhe, no meio da noite, imagina, você tá viajando de noite num ônibus, você não conhece, aí beleza, tranquilo. É, eu com a senhora... Não foi ninguém do meu lado, isso eu achei sensacional, sensacional. Aí o que acontece? Beleza, tô já no quinto sono lá, por volta de umas 4 horas, né? 3, meia, por aí. O ônibus para, o motorista desce todo mundo. Eu, fodeu? Nossa. Fodeu. Execução. No meio da estrada escura. Fodeu, né? Eu não tô vendo nada aqui. Desce todo mundo. Vamos atravessar a ponte, né? Era uma, quase isso. Era pra atravessar a minha balsa, velho. Não, tem que descer. É, quando eu fui pra outra coisa, eu tive aí, que pegar, tipo, a balsa também. Eu peguei uma balsa que passa num rio que faz divisa com a Bolívia. Eu passei praticamente em terra boliviana naquele momento e voltei pro Brasil por um leve período. E, cara, insano, velho. Eu tipo, falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Dormindo já. Ah, só a balsa. Ufa. Mas beleza, né? E peguei, subi. Aí depois ainda demorou mó cota, velho, pra chegar, cara. Meu, foi, eu acho que... E detalhe, depois que eu saí de Rondônia, o ônibus saiu. 30 minutos depois, morreu o sinal de internet. E só voltou 30 minutos antes de chegar em Rio Branco, no Acre. Não, era. É, quando eu fui pra Trancoso também, era uma parada louca. Tipo, Trancoso é muito próximo de Porto Seguro, né? Porque o aeroporto é de Porto Seguro. Quando você chega, tem sinal normal, né? 4G, nem pensar. Você tem no máximo um 3G lá, né? Beleza. Aí eu peguei, a gente pegou a balsa pra sair de Porto Seguro e entrar em Trancoso, na cidade de Trancoso. Mano, o sinal morre de uma forma, não tem sinal. Só que o que é mais estranho é que você vê muitas casas ali. São pessoas que moram ali. São pessoas que moram ali, cara, e não tem sinal. É, as pessoas moram em lugar que não tem sinal. E tipo, aí a gente olhava o celular da galera pra ver outras operadoras, nenhuma operadora pega. É um negócio, não tem sinal, não tem. Não é que fica fraco, não tem, entendeu? É nulo, não existe sinal. Cara, como assim, velho? É, cara. É impressionante. Impressionante. É pessoal que vive no modo hard, cara. É. Ou só vive que nem antigamente, né? Ou a gente que tá vivendo no very easy. É. Né? E você falou de viagem longa de ônibus. A viagem que eu soltei bomba foi num ônibus indo pra Salinas, que é a cidade do meu pai, né? Lá no interior de Minas. Vamos nessa. Não é nada muito... A última vez que eu fui pra lá, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Faz muito tempo. Ah, você era moleque travesso. Eu era criança. E aí meu irmão mais velho, ele tinha uns 17, que era 5 anos mais velho que eu. E aí a gente ia pra lá pra passar o Natal e o Ano Novo. Tipo, ia passar as festas lá e depois voltava pra São Paulo. Então, o que meu irmão fez? Qual que era a moda aqui? A moda, na verdade, é normal. As pessoas compram bomba pra soltar no Ano Novo. Normal. E meu irmão fez isso e botou na mochila pra levar pra Minas, né? Porque na cabeça dele lá não tinha, só tinha aqui. Aí ele levou. Aí quando a gente entrou no ônibus, ele mostrou, ó, o que tem aqui, né? Aí começou aquela, eu duvido você acender um dentro do ônibus. Aí eu falei, não, né? Tipo, minha mãe tava com a gente. Eu falei, minha mãe vai brigar comigo, você tá louco? Aí ele, não, ela tá dormindo, ó. Aí eu falei, não vou. Não, eu duvido que não sei o que, se você fizer isso, eu te dou não sei o que. Tipo, coisa de irmão, né? Eu falei, mano, dessa merda que eu vou acender. Eu lembro que a gente tava com fósforo, era mó difícil acender aquilo com fósforo. Mas acendemos com fósforo. Aí quando o negócio começou a pegar fogo, ele ficou tipo, mano, você acendeu mesmo. Mesmo, né? Acendi essa porra. Aí jogou embaixo do banco, estourou. Eu sei que, tipo, todo mundo ficou olhando, perguntando o que era e saindo fumaça. Mas não deu nada. O motorista não falou nada. Falei, foi de boa. Mas eu falei, nunca mais faço essas traquinagens no ônibus. Essas coisas de quinta série, né? Oh, quinta série não deixa o homem. Quinta série não deixa o homem. É, exatamente. Mas eu já não faria, talvez. Não sei. Ou será que não? Não sei. Se alguém me desafiar muito, talvez eu faça. Bem, finalizando aqui esse cast, gente, só vamos fazer uma situação aqui. A gente já viajou tudo, então vamos fazer um recorde. Sempre pense no seguinte, em coisas de viagem, sempre lembre de voltar para casa. Para voltar para casa, você tem todo um ritual para se fazer, né? Às vezes você quer, às vezes não, né? Tomara que sua história seja feliz e você tenha um lugar para voltar. Conselhos que a gente possa dar. Não esqueça nada. É, porque assim, geralmente, quando você vai viajar pra algum lugar, você leva suas melhores roupas. Não sei vocês, mas eu, principalmente pra passear, né? Eu faço isso. Então, veja bem se você não esqueceu nada, porque são as roupas que provavelmente você mais gosta de usar. Exatamente. Né? Então, pode ver, porque eu esqueci uma vez, eu perdi uma camiseta que eu gostava pra caramba numa viagem, eu fiquei bem chateado. Nunca mais tive uma igual na vida. Olha, esquecer coisas. Se você tá numa viagem a lazer, coisa do gênero, é uma situação. Agora, não também esqueça coisas do seu trabalho, viu? Porque isso é pior ainda. É, tipo, deixa o notebook no hotel, né? É punk, cara. Às vezes você tá, tipo, precisando fazer alguma coisa que já quer ir. Esqueceu, tipo, de pegar um documento com alguém e ficou. Pelo jeito, o Bug esqueceu o contrato do cliente, né? Não, peguei de só... Assinado. O termo de aceite, já aconteceu. É quase um contrato, né? Assinado. Eu já esqueci escova de dente. Eu já esqueci muita coisa já. Toalha. Eu já esqueci coisa que, por exemplo, eu comprei na viagem e esqueci de levar de volta. Isso foi coisa que, tipo, eu fiquei bolado, cara. Chateadíssimo. Chateadíssimo. Demorei um tempinho pra, tipo, porra, comprei, gastei dinheiro lá. E pra fechar, assim, legal mesmo, a sensação acho que mais legal é realmente, a gente brincou aqui, mas é realmente de voltar pra casa, né? Tudo se resolver. Sim, porque é uma sensação você pousar boa, ou chegar aí na rodoviária e falar, caraca, hein, eu tô em casa, tô tudo se normalizando. Cara. Não há lugar como nosso lar, né? Não há lugar como nosso lar. A melhor coisa que existe, cara, é você voltar pra casa e ver sua privada. Cara, é verdade, né? É verdade. Uma bela é verdade. Mensagem. Não, você olha aquilo e fala, porra, velho. Não há nada melhor do que a nossa própria privada, né? Exatamente. É impressionante. Você sabe que eu moro sozinho há um ano e meio, até hoje eu ainda não gosto muito da minha. Quando eu vou pra minha mãe, eu fico mais feliz lá na casa dela. É. Bem, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de viagens insanas aqui que a gente fez. Acredito eu que foi muito mais Friend Family do que o parte 1. Parte 2 tá bacaninha, batutinha. É, até porque minha vida é boa e eu não falei da parte do Tinder na viagem, nem vou falar. Né, a gente não falou das coisas calientes. Mas tá de boa, vamos manter assim. Rods, alguma consideração final? Viagem, faz bem. Kiba, alguma consideração final? Viajar faz bem, mas não é o objetivo da minha vida. Eu gosto de dar onde eu moro. Boa. Isso aí. Minha consideração final aqui é: não usem drogas. Na viagem. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Falou e nós vamos nessa. Falou, galera. Pro Ed. If you were in my heart, I'd surely not break you. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e vamos ler esse caixa de entrada que tá bem grande. Mas antes de tudo, vamos dar aqueles recados básicos de sempre. Para você que não conhece o nosso site, acesse www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para o contato @projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. podcast, e também a nossa conta no Twitter, no @projetoxpodcast. Recados, o nosso último caixa de entrada, a gente leu no caixa de entrada do podcast 251. Aí depois do podcast 251, a gente lançou o podcast de aniversário de 6 anos do site, e agora saiu esse podcast 252. Então, acumulou algumas coisas, né? Então, desde aquele tempo, saiu o ExpressoCast número 49 sobre Persona 3, Winter of Rebirth, no qual o Éter e a Dri comentam esse último filme que fecha a quadrilogia de filmes do Persona 3. Vamos lá, então, escutem, link na postagem. Também nesse tempo aí, saiu duas playlists. O Projeto X Playlist número 122, com temas marcantes de jogos, parte 1, no qual eu e o Rafael Fera, a gente fala de alguns temas marcantes. O Fera escolheu vários temas que ele adora, e a gente tocou e comentou várias dessas músicas marcantes. E também saiu o Projeto X Playlist 123, né, sobre animes isekai, parte 1, no qual eu e o Zyder tocamos as músicas de alguns animes isekai. Anime isekai que tá tão na moda, que tô esperando vir mais alguns aí. Mas então, confira também a parte 1, né, link também na postagem. Mas então, vamos ler alguns e-mails. E-mails que tem feedback do podcast 251 sobre o Chouagenrou Kurakugo Shinjo e sobre o podcast de 6 anos do site. Bom, vamos lá então. Primeiro e-mail aqui do Rafael HQ. Ele mandou 2 e-mails, mas 2 mensagens bem curtinhas que ele fala: Chouagenrou Kurakugo Shinjo, eu cheguei a ver o primeiro episódio quando lançou o anime e não me pegou, mas sempre ouço o pessoal falando muito bem desse anime. Pretendo um dia pegar pra ver ele completo. E ele também fala aqui: parabéns pelos 6 anos de podcast. Muito obrigado, Rafael HQ. Vejam esse anime que é muito bom, e muito obrigado pelo aniversário do site. Outro e-mail aqui, um e-mail bem grande, do Rui Carotti. Ele fala: olá, pessoas que estão comemorando mais um aniversário, não se esqueçam que aos 6 anos tem que se tomar reforço de vacinas. Eu já conheci o Rakugo graças a um anime de Slice of Life muito engraçado que eu revi várias vezes, chamado Joshiraku. Ah, eu acho que eu já vi esse anime. É um anime que sempre me deixa feliz e recomendo muito. Chouagenrou Rakugo é um anime ótimo, mas claramente não é para qualquer um. Por ter um enredo quase de novela e ser bem centrado nos personagens, é muito necessário estar no clima para ter empatia com seus personagens. Eu particularmente amei todos os episódios e espero que o dorama seja uma boa adaptação, o que me permitiria recomendar inclusive para pessoas que jamais veriam um anime como a minha mãe. Cara, é um anime muito bom, tô esperando o dorama dele. E eu tinha um enorme receio quanto à segunda temporada, mas acabei gostando muito mais dela do que da primeira, e o fato de eles conseguirem deixar claro a mudança de tempo tornou a obra ainda melhor. Adoraria ver o mangá que inspirou toda esta obra. Eu também. Quanto à pergunta, bem, no próprio Projeto X, o Jin poderia ser um secundário tente de Rakugo, bem razoável, não memorável, mas acho que não passaria vergonha também. No Brasil, não precisaria nem pensar muito para dizer que Chico Anísio, José Vasconcelos, Jô Soares, entre outros, fizeram nos palcos espetáculos solos muito próximo ao que era o Rakugo. Mas se eu tivesse que arriscar e investir uma pessoa que faria boas apresentações, eu até gostaria que algum dia tenha essa ideia e bote em um canal do YouTube, seria a cantora Madonna. Caramba, ela contando Rakugo, legal. Tenho quase certeza que ela faria muito bem e muito respeitosamente as apresentações que ela decidisse fazer. Bem, boa sorte, felicidades, alegrias e paixões inenarráveis. Muito obrigado, Rui Carode, por todo esse seu e-mail aqui, com a sua opinião, o que você acha do anime e suas sugestões aqui, né? Bem interessante, bem curioso, até legal. Muito obrigado e continue mandando mais e-mail. E outro e-mail aqui, bem grande também, do Leandro, que ele fala: bom dia, como vão? Sei que faz tempo que não mando e-mail, mas gostaria de falar sobre o último podcast sobre o Chouagenrou Kurakugo Shinjo, que era um anime que eu via no Crunchyroll, mas a sinopse não me chamava atenção. No entanto, com um podcast feito por vocês, foi o suficiente para eu ir assistir. Comecei na quinta e terminei umas 5 da manhã de sábado. Caramba! Um dos motivos para ter terminado tão rápido foi porque fui pego pelo anime de uma forma que fazia tempo que não acontecia. A forma que ele apresentou o Rakugo foi algo interessante, e como ele é poético em vários momentos, dá mesmo uma atmosfera de um conto, principalmente a primeira temporada. Falando da primeira temporada, foi a parte que eu mais gostei do anime como um todo, pois mesmo sendo um dramalhão, foi algo bem construído que me levou bem, me fazendo até questionar uma cena que parecia uma memória da Konatsu, para ali perto do final da temporada, você lembrar dela, né? E aí ele fala aqui um pouco de spoiler. Bom, sobre a segunda temporada, não foi algo que eu pude gostar tanto, porém tinha uma dúvida que martelava a minha mente, e depois que supostamente é revelada, era algo que eu comecei você aceitar e deixar assim mesmo. Todavia, no último episódio, é levantada uma hipótese que era algo absurdo na minha mente. Isso era eu às 4 da manhã de um sábado, quando me deparei com isso, não podia mais dormir. A única coisa que me foi permitida era agonizar pensando e pensando, né? Pensando sobre isso. Bom, eu não vou falar do que é esse spoiler, mas é uma teoria levantada. E aqui ele fala aqui sobre essa discussão e como deixou ele um gosto amargo na boca, mas ele foi atrás de outras pessoas e descobriu que tinha pessoas que pensavam como ele, né? Mas que teoria é essa? Vocês vão ter que ver o anime. Bom, concluindo isso, o Shou Agenrokuraku Goshinjo é um anime excelente que me levou facilmente e mesmo me deixando com gosto amargo na boca, lá no finalzinho, fazia tempo que um anime não despertava tantas emoções como esse. Nossa, fazia tempo mesmo, gostaria de dizer que tentarei ser mais regular com o meu feedback, mas sabe como é, somente promessas vazias. Ei, a gente entende. PS2, a cena da pousada foi o único momento no anime todo que me fez lacrimejar, e quando eles voltam para a pousada e vem aquela cena de novo, foi muito comovente. E acho que isso que acontece, porque você meio que sabe o desfecho da primeira temporada. É, realmente, é bem comovente mesmo. E PS3, sobre o que a Adri disse no podcast, acho que eu meio que me discordo sobre o fato do Yakuma estar fazendo essa tragédia para ele. Vi mais como alguém que escolheu o trabalho ao invés do amor, pois ele mesmo fala que essa seria a mentira dele, de que ele não a ama. Nesse momento, para mim, foi quando eu vi que se ele tivesse tido outra escolha ali, seria, na minha opinião, o melhor final. Mas como Yotaro fala no final do anime, não importa quantos anos passem, os seres humanos ainda têm coisas que não podem contar. É, realmente, uma boa discussão, cara. Concordo em parte. Mesmo assim, valeu por tudo, né? Por esse e-mail que você ter mandado aqui, né? Falado do que você acha desse fantástico anime, o Shogenrokuraku Goshinjo, que é muito bom, né? Muito obrigado por tudo. Continua escutando a gente e continua acompanhando mais um ano de Projeto X Podcast também, por favor. Tá, valeu por tudo. Aí, vou mandar abraços aqui, né? Pra galera que comentou nos últimos podcasts, mandou mensagem pra gente. Abraços para o Rodrigo Mendes Mesquita, para o Rafael HQ, pro Rui, pro Mário Toledo, por Hudson e também pro Rafael Taira, que além de mandar documentário, mandou um e-mail também sobre o que ele achava das coisas do podcast de One Piece da zoeira. Foi lançado há muito tempo atrás. Muito legal suas observações também, tá, Rafael Taira? Muito obrigado por tudo. Bom, galera, então vamos terminar mais um caixa de entrada. Continue acompanhando o PXP aqui por mais um ano de alegria, felicidades, sofrimento, tortura, muito humor, muito entretenimento, muito drama também. Mas é isso, por favor, continue então mandando mais e-mail, continue mandando mais comentário, continue acompanhando a gente no Facebook e continue acompanhando a gente no Twitter. É isso, muito obrigado e até a próxima vez, tá? Valeu por tudo. Falou e tchau.